Quando eu passo com minha 300, cortando de giro, ela paga pau. Avistou o volume da peça, ela tá ligado que eu sou marginal. Passou empinando a budinha, deixando meu rosto a marca do batom. Ela sabe que eu porto a KS, maconha da forte e uísque do bom. Ó, se envolveu sabendo, que o fim é triste. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Senta na pica, não para não, B, não para não, B, não para não. Só voz. Quando eu passo com minha 300, cortando de giro, ela paga pau. Avistou o volume da peça, ela tá ligado que eu sou marginal. Passou empinando a budinha, deixou no meu rosto a marca do batom. Ela sabe que eu porto a KS, maconha da forte, o uísque do bom. Ha, se envolveu sabendo que o fim é triste. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e o gole do uísque. Senta na pica, essa noite é uma negão, o gole do uísque. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e o gole do uísque. É do jeito do Trindade, bebê. É do jeito do Trindade. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e o gole do uísque. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e o gole do uísque. Na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Só voz, mas só vez, só voz. Quando eu passo com minha 300, cortando de giro, ela paga pau. Avistou o volume da peça, ela tá ligado que eu sou marginal. Passou empinando a bundinha, deixou no meu rosto a marca do batom. Ela sabe que eu porto a KS, maconha da forte, o uísque do bom. Ha, se envolveu sabendo que o fim é triste. Senta na pica, relaxa, meu Paulinho, filha da puta. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Ela senta chapadona, muito doida, negona. Tudo bem, bem? Senta na pica, bem, relaxa, dá um trago no beck e um gole. Relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Ela senta muito doida, pivete. Ela senta muito louca, negão. Ela sabe que eu porto a KS, maconha da forte, o uísque do bom. Se envolveu sabendo que o fim é triste. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Senta na pica, e cinco e cinco. Atenção! Relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. Senta na pica, ela senta muito doida de bala. Netinho, o que é que tá falando? Na onda da bola, na onda da bola, Netinho. Senta na pica, relaxa, dá um trago no beck e um gole no uísque. André Cedeus, o Morel de Rico Área. Eu falei que ia dar merda.